Sou a Camila Silva, do 6º F, da EBMM, e vou ler um excerto da obra A Viva e o Papagaio, de Virginia Woolf. Levantou-se da melhor forma que pôde e seguiu o caminho. Parecia-lhe que já estava a caminhar há horas. A noite era escura, como um breu, e não se conseguia ver um palmo à frente do nariz. De repente lembrou-se das palavras do Sr. Stacey sobre o Val do Rio. Deus seja louvado! Exclamou. Como vou encontrar o caminho de volta? Se a maré estiver cheia, ainda fico sem pé e sou arrastada para o mar num instante. Já tantas pessoas se afogaram aqui, isto para não falar dos cavalos, das carroças, dos rebanhos inteiros e das medas de feno.